cartel, atitude terrorista, não racista, especialista na rima com prima, Davi Black, Japão e Rei, a máfia positiva da rima. Todo veneno com atitude terrorista, todo veneno com atitude terrorista, todo veneno com atitude terrorista, um, dois, atitude terrorista. Atitude terrorista que é som de drão, se liga maluco, Davi Black, Rei, Japão. Atitude terrorista que é som de drão, se liga maluco, Davi Black, Rei, Japão. Tô no veneno com atitude terrorista. Impaciente, aí vou decolar, libera a pista. Minha conquista depende do meu esforço. Eu já caí, vai sair do fundo do poço. Gente precisa, cal precisa, matemática. Assunto sério aqui, vira sátira. Eu não preciso de destaque na sociedade. Papel, caneta, rima, capacidade. Nem todo seu dinheiro pode me comprar. Tô sossegado, bota duas beijas pra gelar. Eu tô disposto a seguir mais além. Na trilha sonora eu vou cair também. Ponto sem terra, sem espaço pra morar. Playboy de jet ski tirando onda no mar. Me questiono, se sou não meu dono. Hipocrisia, mano, tira o meu sono. Assim não dá, como é que vai ficar? Fernando Henrique me diz quando é que vai mudar. Dinheiro fácil não seduz minha cabeça. Te dou o troco aí, antes que eu esqueça. Acende um, pra ficar na brisa. O gambé vem, te bate, te estoura, te pisa. Não tô defendendo e nem tampouco incentivando, não. Mas não sou Deus aí, pra ficar jogando então. Não sou tão mal, mas respeito é bom e tal. Chega de canto, se liga no refrão. Mais um aliado tirando o som de drão. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Um, dois. Tô no veneno com atitude terrorista. Impaciente, vou decolar. Libera a pista, só cabuloso, nego furioso. Quem tem coragem tem, aqui é perigoso, véi. Davi Black, a sec, mais um pack, mais um pack. A marca é positiva, e vê se não esquece. A minha rima é parada obrigatória. Escuta e culpade se envolve, grave na memória. A minha história não é diferente da sua. Foi muito crime, muita cana, muita amargura. Mas que nada, agora é tudo pela ordem. Pela ordem, mando figurino. Se liga os homens, meu microfone, escudo, espada, meu nome. Kamikaze da quebrada, aqui quem fala é o rei. Sou terrorista e por justiça eu tenho fome. Aqui sou mais eu, sai fora e some, véi. Aí Japão, aí Japão, e ela expansão. Os camaradas tudo doido, só tem é sangue e honra. Pelos parceiros, atitude que dá medo. Viver na agonia, morrer no desespero, véi. Talvez por isso é que as coisas não andam. Talvez por isso é que muitos aqui desandam. Chega de papo, chega de traição, ladrão. Batida pesada, a velha tradição. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Um, dois. Japão. Na atitude terrorista eu vou que vou. No baque da polícia, na sequência do vapor, moro. Do jeito que vinha, canalha treme na batida. É som de louco, eu sou viela e libera a pista. No passado rejeitado por muito safado. Hoje sou eu, cachorro louco do cerrado. O clima muda, o morro oculta. O som é de favela, não é tchutchuca pra agradar as putas. O som tá louco, olha o pipoco. Na cirurgia da viela, Davi Black, parceiro, tá louco. Se liga truta, as coisas mudam. Na parceria da favela, destemido, maluco na fuga. Acelera o carro, olha o comédia, coitado. No rap a trilha, na sequência do crime a quadrilha. DJ Jamaica nos scratch, completa a família. Atitude terrorista que é som de drão. Se liga maluco, Davi Black, Rei, Japão. Atitude terrorista que é som de drão. Se liga maluco, Davi Black, Rei, Japão. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Um, dois, atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. Tô no veneno com atitude terrorista. atitude terrorista.